20 letras, malandro é muita treta. Sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. C-A-P-R-I-E-H. 7 letras, malandro é muita treta. Sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. C-A-P-R-I-E-H. É minha hora de falar. O tempo me trouxe sabedoria, caminhando passo a passo sem perder a sintonia, ouvindo com atenção parcerias de verdade pro rap sair do bom, o nível de qualidade. Eu sou apenas um, não sou apenas mais um. Eu tento, bato na tecla, não fico de zum zum zum, ok? Mas se não der, nego, o que tem? A ideia é uma só e não vivo de vai e vem. Os corre tá da hora, eu trombo vários guerreiros, ninguém anda pra frente no passo de caranguejo. Tem que ter coragem, swing e até molejo. Bad black que se exalta, não tem respeito. Na mira da sociedade, meu rap faz arregaço. Vagabundo sai de carro com volume lá no talo. Junto com os parceiros ouvindo essa canção. Capriê é meu nome, a sigla é no refrão. 7 letras, malandro é muita treta. Sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. Treta, sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. C-A-P-R-I-E-H. Pancada sonora, rap tomando seu posto. O fato não foi a perca, mas se levanta de novo. Eu tô no jogo escalado como ponta direita. Vou no ataque, lanço e volto para a defesa. A recompensa vem dos frutos que você plantou em terra boa. Um bom trabalho nunca é visto à toa. Qualidades boas passam, defeitos são infinitos. Pra não ser cobrado, faça de um modo imprevisível. Alô, alô, som, teste, tá funcionando. Microfone regulado, som não para, estou rimando. Eu sei de onde eu vim, meu foco não é fama. Eu choro, me emociono, sem essa de fazer drama. Sem vos toque, parceiro, mas respeita a profissão. É tudo naturalmente, sem fazer apelação. Quando for o momento certo, Joe, vai acontecer. Não precisa abrir a perna, apenas tem que correr. 7 letras, malandro é muita treta. Sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. Muita treta, sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. C-A-P-R-I-E-H. Vim pra fortalecer, eu vim multiplicar. Plantando para colher, sonhando com um bom lugar. Debato contra o poder, não com quem tá na batalha. Fazendo o meu espaço, respeitando a caminhada. São mais de 10 anos, sem pagar de milianos. Respirando rap, inspirado quando bolo os planos. Homens e mulheres, olá, muito prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Capriê. 7 letras, malandro é muita treta. Sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. C-A-P-R-I-E-H. 7 letras, malandro é muita treta. Sem atrasar o lado, eu chego, peço licença, prazer. C-A-P-R-I-E-H. C-A-P-R-I-E-H.